A paz do Senhor, irmãs, irmãos, nós vamos dar continuidade às ministrações sobre o livro de Êxodo. Hoje vamos compartilhar o capítulo 36. Antes disso, quero dizer a vocês da minha grande alegria, grande, grande alegria, por nós termos recebido no grupo de WhatsApp e no blog mais 300 pessoas. 300 irmãos, irmãs ou amigos de vocês que foram comunicados, convidados e muitos já inseridos no grupo de WhatsApp e também no blog, através da escuta. Eu tenho que fazer ainda uma conferência com a nossa missionária, a missionária Vivian, mas tenho a impressão, se eu não me equivoquei na interpretação, de que o Senhor respondeu mais uma oração, porque eu vi na lista de países, chegou o relatório, nós crescemos, passamos dos 4 mil. No total de blog mais WhatsApp, somos 4.100 agora. 4.100 e um pouquinho, mas vamos falar de 4.100, que fica mais fácil para memorizar. São 300 a mais. E a dúvida que eu tenho ainda é que, na lista dos países que ela enviou, há duas vezes uma menção sobre países não identificados ou lugares não identificados. Eu já contei isso para vocês, mas os novos podem ter curiosidade, então fiquem sabendo. Quando um país é totalmente fechado para o anúncio do evangelho, muitas vezes há uma proibição de se colocar o nome daquele país nessa listagem. Isso é uma política de Estado e às vezes os estados que proíbem a pregação do Evangelho podem fazer esse acerto com o WhatsApp, né, com o grupo do WhatsApp. Uma segunda possibilidade é que sejam lugares mesmo pequenos e muitas vezes, por serem pequenos, geograficamente falando, talvez eles não mencionem. Mas eu vou ter uma conversa com a missionária e ela vai poder, ela que está fazendo o trabalho, ela vai poder me dizer se essas duas menções podem efetivamente representar dois países. Se assim estiver correto, então nós estamos alcançando não 20, mas agora 21 nações. Vamos aguardar e eu comunico a vocês. De qualquer maneira, a alegria é grande pelos 300 irmãos, que irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos, vocês que ouviram pela primeira vez. Há muitas pessoas aqui de Vargem Alegre, de Entre Folhas, já um irmão de Patinga, mais um, além dos nossos familiares. Então, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e nós continuamos a nossa marcha de anúncio do Evangelho. Então, estamos agora com um grupo que compartilha. Grupo de várias denominações que compartilha a palavra do Senhor todos os dias, ora uns pelos outros. Aliás, já estou com saudade das notícias da pastora Renilda. Um abraço, pastora. Mande notícias, por favor. A última notícia que eu tive foi da sua última viagem missionária e aquelas fotos. Vamos então saudando a todos, acolhendo a todos e desejando que o Senhor continue falar profundamente aos nossos corações, o coração de cada pessoa. Se você já é convertido, que essa palavra venha santificá-lo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, que essa palavra venha a ser um marco na sua vida e através dela, da palavra do Senhor, você possa ter um encontro com Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, tá bem? Que Deus abençoe a todos grandemente. Vamos fazer a leitura? Êxodo capítulo 36 é um capítulo lindo, lindo, lindo por um detalhe em particular. Dois detalhes em particular. Capítulo 36. Assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens de coração sábio, a quem Yahvé concedeu extraordinário talento e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizaram todo o trabalho precisamente de acordo com o que o Senhor orientou. Vou repetir a parte B. Precisamente de acordo com o que o Senhor orientou. Irmãos e irmãs, isso já é o primeiro destaque. É assim que nós temos que viver, andando precisamente segundo tudo que Deus nos orienta, segundo a palavra do Senhor. Tá bem? Aproveito para fazer uma leitura da nota da BKJA sobre esse detalhe, sobre esse aspecto. Deus sempre nos fornece toda a habilidade, toda a capacidade e o material, condições para a realização da obra. Além disso, o plano e o padrão de conduta também nos são concedidos pelo Senhor. A nossa parte é agir com fé e colocar mãos à obra, colocar os projetos de Deus em prática, homens e mulheres que aceitam e refletem a sabedoria de Deus. São pessoas que não perdem tempo com murmurações e reclamações, mas que fazem a obra do Senhor acontecer. Meditam na palavra do Senhor, buscam a Deus em oração e enfrentam o mundo e as dificuldades em o nome do Senhor. O servo de Deus nunca recebe bênçãos materiais ou na forma de dons e capacidades intelectuais e espirituais apenas para acumular essas dádivas para si. Não há como estocar bênçãos. Elas têm que ser gastas, bem investidas no reino de Deus. O servo deve dividir todas as suas bênçãos com os seus próximos, a fim de multiplicar alegrias no reino e louvar a Deus, transmitindo aos outros tudo o que de Deus recebeu, seja consolação, como a primeira epístola de Coríntios, capítulo 1, de 3 a 5, seja de instrução. Primeira epístola de Coríntios 9, 16 a 18, e João, capítulo 9, 4 e 5. Essa é uma nota da BKJ. Que o Senhor realmente faça como fez com Bezalel, Aholiabe e todos os colaboradores e todas as colaboradoras que ergueram o tabernáculo, assim como ele fez lá no deserto, com o povo de Israel, ele faça hoje conosco. Muito bem, vamos para o versículo 2. Moisés convocou, pois, a Bezalel e a Oliabe e a todos os homens capazes, a quem o Senhor abençoara com sabedoria, a todos cujo coração os impelia a cooperar com entusiasmo na realização da obra. Observem bem, irmãos. Olha, o Senhor dá capacidade, dá sabedoria, mas o coração deles, cheios do Espírito Santo, como está na postagem do irmão Everson, a irmã Lili também respondeu concordando, hoje, esses homens e mulheres são chamados a cooperar com o trabalho com entusiasmo para a realização da obra. Assim, na presença de Moisés, eles receberam todas as ofertas que o povo israelita havia trazido para a construção do santuário. E as pessoas costumavam trazer suas doações voluntariamente, manhã após manhã. Por esse motivo, todos os artesãos talentosos que trabalhavam no santuário tiveram de interromper seus afazeres e solicitar a Moisés: vede, o povo está trazendo muito mais que o necessário para realizar a obra que Yahvé ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e sua orientação foi proclamada em todo o acampamento, dizendo: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais objeto algum para ser oferecido à construção do santuário, e dessa maneira o povo foi impedido de trazer mais contribuições, porquanto o que já haviam recebido era mais que suficiente para toda a obra e sobejava, sobrava ainda. Que perícope maravilhosa, que trecho maravilhoso do 2 ao 7. Comentei ontem ainda com o pastor aqui de Entre Folhas, pastor Sebastião Gessé, sua esposa, diaconisa Eloá, que será ordenada por ocasião da vinda do presidente. Nós já vamos fazer um primeiro momento de oração agora, para celebrar o aniversário, e depois, quando o presidente chegar, todos serão confirmados definitivamente. Que alegria! Pastora Margarete estava junto, mais dois casais de diáconos também, um casal já consagrado, e o outro casal também está para ser consagrado, e nós falávamos sobre isso. O momento exato em que o povo é tão cheio de adoração, é tão cheio do Espírito Santo e tem tanta motivação para adoração, que o Espírito os motivava a cooperar com entusiasmo na realização da obra. E eles traziam toda manhã após manhã, de tal maneira que os trabalhadores, os construtores tiveram que parar um pouquinho a obra e recorrer a Moisés. Falar: Moisés, fala com o povo para não trazer mais material, porque nós não temos nem onde colocar. Provavelmente era isso também. E também está sobrando. Nós temos mais do que o necessário para realizar a obra que Yahvé ordenou. Então Moisés fez assim e ordenou para que não se trouxesse mais nada para a construção do santuário. Porquanto tudo aquilo que já haviam recebido era mais que suficiente. Não era o suficiente, era mais que suficiente para realizar toda a obra, e sobrava ainda. Tinha sobra. Irmãos, em nome de Jesus, está ministrado agora sobre a vida de cada um de nós esse enchimento do Espírito Santo, tema da postagem do irmão Evers. Está ministrado que, quando o Espírito Santo, em nome de Jesus, encher você de motivação, de entusiasmo para colaborar com a sua vida, sua entrega, os seus dons, seus talentos, a realização dos ministérios para o qual Deus concedeu, também ofertas, isso vai ser tão intenso que vai chegar um momento em que os líderes honestos vão dizer: não precisam trazer mais, porque já temos o suficiente, ainda sobra. Aí podemos nos dedicar a outros projetos. É assim que vai acontecer conosco, em nome de Jesus. Eu declaro isso pela fé e libero essa palavra espiritualmente, ministro espiritualmente, para que isso aconteça na vida de cada um, de cada pessoa e de cada denominação que nos ouve, de cada igreja local que nos ouve, todos e todas sejam abençoados pelo Espírito e tenho esse desejo maravilhoso de se entregar totalmente, fazer tudo exatamente, precisamente, de acordo com aquilo que o Senhor nos orientou. Louvado seja Deus. Você que é aqui de Entre Folhas, depois da nossa reunião ontem, nós vamos ter um culto terça-feira com os irmãos Kátia e Jefferson e Kátia. Kátia Jefferson, e vai ser um culto profético, um momento de oração profética e um momento de uma palavra profética. Na quinta-feira, nós teremos um culto especial de louvor. Então, se na terça nós vamos ter oração e palavra, na quinta nós vamos ter louvor e palavra. É um culto com ênfase na adoração, no louvor e na adoração. E também, claro, na palavra. E o pastor Jessé estará se preparando agora para, em dezembro, inaugurar um outro trabalho, onde Deus estará, já está dando a direção para ele, e ele dirá qual dia eu anuncio para vocês, para que a obra do Senhor continue prosperando. Aliás, mando um abraço aqui. Peço depois ao pastor Jessé que repasse essa mensagem, à pastora Jaqueline, da Igreja Batista Central, aos irmãos da Primeira Igreja Batista, que nos acolhem aqui. Nós estamos conversando sobre a possibilidade de formar uma grande aliança missionária, uma grande aliança missionária. E nessa aliança missionária, vamos nos edificar uns aos outros, orar uns pelos outros, pastores e pastoras se edificando mutuamente. Vamos trabalhar na vida dos pastores e pastoras de todas as denominações. Nós vamos trabalhar, também com as lideranças das igrejas em 22. Ou seja, Deus está preparando grandes coisas para a nossa cidade e espero levar essa visão também para Vargem Alegre, onde o nosso irmão Isaías e Cláudia estão fazendo um trabalho maravilhoso, nosso diácono Vanderlei, a nossa irmã Francisca, que assumiu o círculo de oração. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Bendito seja o irmão Lucas, vai assumir esse posto também de formação, de ministração da palavra e mais formação. Olha só o que eu mencionei: oração e palavra. No outro culto, louvor e palavra. E o irmão Lucas, sem dúvida nenhuma, foi levantado por Deus para ser. Seguir os passos daqueles que nos ensinaram ao longo de 2000 anos e vai ser ministração, ensino e palavra, né? E vai ser um momento tremendo, tremendo, tremendo. Isso na nossa igreja. Eu imagino que esteja acontecendo a mesma coisa em várias igrejas, da nossa cidade. E eu declaro que isso aconteça em todas as igrejas do Brasil e aconteça também em todas as igrejas do mundo, para que o Evangelho de fato seja visto, o santuário de Deus seja perceptível em nossas vidas. Nós somos o santuário do Espírito e isso sirva de testemunho para que outras pessoas vendo isso, ao visualizar essa plena alegria, essa satisfação que nos inunda, então eles possam desejar também fazer uma aliança com o Senhor Yahvé, com Jesus, com o Espírito Santo. Aleluia. A construção da tenda de Deus, a partir do verso 8, os artistas mais talentosos e habilidosos dentre todos os que trabalhavam na obra levantaram o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, com figuras de querubins bordados sobre eles. O comprimento de cada cortina era de 12 metros e 60 centímetros e 1 metro e 80 centímetros de largura. Uma única medida para todas as cortinas internas. Olha o capricho, irmãs e irmãos. 5 cortinas eram ligadas uma à outra e as outras 5 eram também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de lã azul celeste ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina, na extremidade do segundo conjunto. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Depois, fizeram 50 ganchos, como colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo uniforme. Fizeram também um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra para servirem de cobertura para a tenda de Deus, o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham as mesmas medidas, 13 metros e meio de comprimento por 1,80 metros de largura. Juntaram à parte 5 cortinas entre si e de igual modo as 6 restantes. E fizeram 50 laçadas em torno da borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 colchetes de bronze para prender as duas peças uma na outra, a fim de formarem uma só cobertura. E confeccionaram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima dessa colocaram outra cobertura feita de peles finas. Aleluia! Irmãos, irmãs, percebam, tudo isso foi orientado por Deus a Moisés. Naqueles 40 dias que Moisés passou com Deus, Deus foi detalhando como deveria ser o tabernáculo, medida após medida, laçada após laçada, cada cortina, cada cor, cada colchete, o que deveria ser de ouro, o que deveria ser de prata, o que deveria ser de bronze. Impressionante o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus caprichoso. Por isso, tudo que vamos fazer tem que ser com muito capricho. Ontem falávamos sobre o ministério de cânticos espirituais da nossa igreja, louvor e adoração, e os diáconos Douglas e Ludmila se preparam então para uma segunda etapa. Depois de começarmos o alicerce da nossa igreja, estamos completando um ano, eles se preparam agora para uma segunda etapa, onde tudo será feito com muito, muito, muito zelo, com muito capricho. Já está sendo, mas vai ser feito com muito zelo e muito capricho, um zelo dobrado, um capricho dobrado, uma ordem dobrada para que a unção do Senhor, a glória do Senhor se manifeste. É motivo de muita alegria mesmo. A partir do verso 20, as tábuas em forma de esquadrias, tudo conforme Deus falou, viu, irmãos? Irmãs, Fizeram ainda para o tabernáculo armações com tábuas de madeira de acácia, a fim de colocá-las em posição vertical. Cada armação tinha 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com dois encaixes paralelos um ao outro. Assim, todas as armações do tabernáculo foram feitas com tábuas de madeira de acácia. Produziram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem assentadas debaixo delas. Duas bases para cada armação de tábua, uma debaixo de cada encaixe. Fizeram para o segundo lado do tabernáculo, para o norte, 20 tábuas e 40 bases de prata. Duas bases debaixo de uma tábua e duas bases debaixo de outra tábua. Para o fundo do tabernáculo, para o oeste, fizeram 6 tábuas. Prepararam também 2 armações de tábua para os cantos do fundo do tabernáculo. Eram geminadas desde a parte inferior até a parte mais elevada, fixadas numa só argola, ambas confeccionadas do mesmo modo. Havia, portanto, 8 armações de tábua com suas 16 bases de prata, 2 bases para cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas do primeiro tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do fundo do tabernáculo do lado do mar. Prepararam o travessão central. Nos 4 ângulos fez um acabamento. Perdão. Perdão, irmãos. Prepararam travessão central. Agora sim, prepararam um travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das tábuas. Revestiram de ouro todas as armações de tábua e de ouro fizeram suas argolas para sustentar os travessões, os quais igualmente foram revestidos de ouro. Confeccionaram o véu de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. Fizeram-no bordado com figuras de querubins. Fizeram para o véu 4 colunas de acácia e as revestiram de ouro. Seus ganchos eram de ouro e fundiram suas bases de prata. Para a entrada da tenda, confeccionaram uma cortina de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. Também obra de arte de bordador, com suas 5 colunas e respectivos ganchos, revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas e fizeram de bronze suas 5 bases. Irmãos, é de emocionar. Cada detalhe do tabernáculo, do santuário que foi dado pelo Senhor a Moisés, como uma reprodução do que há no santuário celestial, só que é impossível para nossa mente imaginar na totalidade como é o santuário celestial. Mas nós vamos habitar ali e nós vamos ser ministrados ali. E certamente também ministraremos uns aos outros e adoraremos ao Senhor junto com querubins e serafins e diremos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Muito bem. Parto agora para o resumo desse lindo texto, com cada detalhe. Trabalhar Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração Deus impeliu para chegar à obra e para fazê-la. Esta foi a palavra de ordem: trabalhar. Trabalhar. Trabalhar. Irmãos e irmãs, é hora de nós trabalharmos. Já estamos na última hora de trabalharmos. Essa foi uma palavra de ordem para a confecção, o erguimento do tabernáculo. E Bezalel, Oliabe, homens, mulheres, hábeis, de coração, cheios de sabedoria, fizeram tudo para que o tabernáculo fosse levantado segundo a orientação do Senhor. Aleluia! Que nós também façamos isso. Primeiro, no santuário do Espírito Santo, que é a nossa vida. De nada vale a pena fazer as coisas externas ou a coisa para a igreja se a santidade não estiver operando dentro de nós ou na nossa vida como um todo. Às vezes eu resisto um pouco à ideia de falar dentro, porque parece que é só o interior. Não, então toda a nossa vida tem que ser exatamente como Deus ordenou, exatamente como Deus ordenou. Por isso somos imitadores de Deus. Por isso caminhamos para a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso conhecemos e prosseguimos em conhecer a Deus. É o versículo-chave da nossa igreja, até que eu compartilho com vocês de outras comunidades. Nós temos que fazer isso em nossas vidas, em primeiro lugar, e depois, através das nossas vidas, do nosso testemunho e da evangelização e da missão e da solidariedade, da ação social, ou seja, em todas as áreas, manifestar a glória do Senhor, manifestar a glória do Senhor missionariamente, na área docente, na área social, na área administrativa, manifestar a glória do Senhor. É isso que Deus deseja. Moisés entregou a eles toda a oferta que o povo de Israel havia trazido para a construção do santuário. E a cada manhã o povo trazia mais ofertas voluntariamente. Irmãos, irmãs, a cada manhã. Então, nós somos chamados a todos os dias, a cada manhã, ofertar ao Senhor as nossas vidas. E todas as vezes que tivermos culto na igreja onde congregamos, somos chamados a ofertar dons, ou realizar ministérios, ofertar com a realização dos nossos ministérios também. A cada dia, a cada semana, a cada manhã, a cada mês, em nome de Jesus. E fazendo isso, não por força, nem por violência, não por obrigação, mas voluntariamente. Os construtores do santuário viram a necessidade de reportar a Moisés que o povo de Israel estava trazendo além daquilo que era necessário. Irmãos, irmãs, prestem atenção. Nós somos chamados a trazer ao Senhor com alegria. Nós somos chamados a nos envolver com alegria na obra do Senhor. Nós somos, na verdade, nós somos inundados do óleo da alegria. Nós somos transbordantes do vinho novo. Nós somos transbordantes de um regozijo que só quem pode experimentar é quem tem a Jesus como Senhor e Salvador. As pessoas podem ter muitas alegrias, sim. Elas podem ficar felizes em alguns momentos de suas vidas, sim, pontualmente. Mas esse gozo, essa satisfação que eu lhes falo agora, essa realização que há no coração de um seguidor de Deus, de um seguidor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só experimenta quem é discípulo dele, quem é seguidor dele, quem transborda da presença dele, quem vê o Senhor operar dentro, né, da sua própria história, na sua própria história, o Senhor vai operando, vai colocando tudo no lugar, as cortinas, as laçadas, as bases, tudo ele vai colocando na história da nossa vida exatamente como ele deseja. E por extensão, por conseguinte, nós também vamos fazendo isso, dando testemunho, manifestando a glória de Deus para outras pessoas. Perceba, os construtores do santuário viram a necessidade. Esse texto é para você nunca mais esquecer. Capítulo 36 de Êxodo. Os construtores do santuário viram a necessidade de reportar a Moisés que o povo de Israel estava trazendo além do necessário para a obra que o Senhor ordenou. É isso que Deus vai operar, está operando e vai operar até a volta de Jesus. Ele vai nos encher de tal maneira do Espírito Santo, ele vai santificar a igreja de tal maneira que nós vamos então nos entregar. Tanto, tanto, tanto, e aí chega um momento em que já não é mais. Tem tanto obreiro trabalhando numa igreja que você é obrigado ir para outro bairro e plantar outra igreja da sua comunidade, da sua denominação, em outro bairro. Ele transborda tanto que você tem tanto obreiro disponível que você é obrigado a ir para outra cidade. Porque senão os obreiros não aguentam, eles ficam parados lá e eles estão transbordando, tá vazando vinho, então eles querem ir para outra cidade. E quando transborda tanto e mais e mais e mais, eles se sentem vocacionados a ir para outro estado, ir para todo o país, ir para outras nações, porque e estamos com unção transbordante. Nós temos o necessário para toda a igreja e para ir além de onde nós estamos. Eu vou repetir para você entender. O Senhor nos abençoa tanto que nós temos tudo que necessitamos para nós e vai além ainda. E aí, quando vai além, nós somos chamados a ir além juntamente com Ele para levar comida para quem tem fome, para saciar a sede do sedento. Oh, que Deus bendito é o nosso Deus. Então, Moisés deu uma ordem, que você viu no texto. E você deve ler esse texto uma vez por semana agora, eu vou pedir para você. Moisés deu uma ordem que foi proclamada para todos: olha, ninguém traga mais nada. Ninguém traga mais oferta para a construção do tabernáculo. Tamanha era a oferta que eles estavam trazendo. Irmãos, era tão grande que Moisés teve que falar: olha, parem agora, parem. Nós não vamos dizer pare, nós vamos dizer avancemos para outra cidade. No caso deles, era um tabernáculo ali no arraial do povo de Israel, no deserto. Eles não iam erguer outros tabernáculos. Mas agora, como nós somos o tabernáculo do Espírito e as igrejas são o ajuntamento desses tabernáculos vivos, dessas pedras vivas, nós não vamos parar de trazer, nós vamos levar cada vez mais da nossa vida, da alegria, do amor, da paz, do regozijo, da bondade, da benignidade, da temperança, do domínio próprio, de tudo isso, e aí nós vamos ser lançados, nós vamos ser motivados, nós vamos ser vocacionados. Ah, eu preciso ir além. Como diz um cântico, leva-nos além, leva-nos além, leva-nos além. Nós queremos ir além para a sala do trono, nós queremos ir além na comunhão com Deus, e leva-nos também além para cada vez, a cada manhã, nos entregarmos mais na obra missionária. Ninguém segura, ninguém detém, essa obra é santa. Eu imagino agora cada pastor e pastora que tem acompanhado esse grupo que está nos ouvindo, cada missionário, cada missionária, cada diácono, cada presbítero ou líder na sua denominação, pode ter outra nomenclatura, eu fico imaginando você como está por dentro. Você deve estar como eu agora. O coração fica pulsando mais forte, fica, sabe, num ritmo intenso, porque a alegria é muito grande. Só de perceber o que Deus está fazendo e o que ele fará se nós nos transformarmos mesmo nesse santuário. Ao ponto de Moisés ter que dizer: ninguém traga mais oferta para a construção do tabernáculo. Fazendo a aplicação, nós vamos dizer: continuem trazendo. Só que, como diz o pastor Ivênio, da Igreja Batista, em Belo Horizonte, quando chegarmos a 200 membros, aí vamos para outra, e depois para outra, e depois para outra. Ele ia abrindo, né? A ideia é ir abrir igrejas batistas de até 200 membros. Por que, pastor, 200? Essa ideia é maravilhosa, para que os irmãos possam ter, é bíblica, para que os irmãos possam ter comunhão, coinonia. Uma coisa maravilhosa que tem acontecido são as grandes igrejas no mundo inteiro, Pohang Su, a igreja da Colômbia, as igrejas mesmo aqui no Brasil, as celulares também, é maravilhoso. Mas nós precisamos só tomar um cuidado, né? Ter uma atenção com uma coisa. Às vezes, numa igreja muito grande, a pessoa ela vai, mas ela não tem muita comunhão com os irmãos. E como ela não tem muita comunhão com os irmãos, às vezes ela falta um mês, 2 meses, 3 meses. Mas como a igreja sempre tem lá 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas, não se percebe exatamente que a pessoa está faltando. Na hora que vem um censo, a pessoa diz: eu sou cristão, sou da igreja X. Mas ela não mantém a coinonia, ela não mantém a comunhão. Então, acredito eu que esse é o projeto mesmo ideal. Até 200 irmãos, nós podemos manter, 200, 300 irmãos, nós podemos manter a comunhão entre os irmãos, todos se conhecerem. Ou uma estratégia que era feita desde o passado, isso não é novo não, viu, irmãos? Só o nome e a metodologia, em alguns aspectos, que é novo. Nós podemos espalhar fogueirinhas. Isso no Vale do Paraíba era muito utilizado, era mais utilizado do que hoje, no Vale do Paraíba, em São Paulo. As fogueirinhas santas, ou seja, na casa de cada um, né? Pode ser o grupo Eco, estudar, compartilhar e orar. É uma coisa maravilhosa que aconteceu. Também os grupos Eco, depois os grupos de coinonia que foram surgindo, esses grupos de comunhão, hoje as chamadas células, não há problema desde que a gente não idolatre o sistema e a gente não também incorra em nenhuma heresia, tá bem? Se não idolatrar o sistema e não incorrer em heresia, maravilhoso, é uma estratégia. É uma metodologia, é uma estratégia. Então, a igreja que optou por isso, glória a Deus, mas só se mantenham firmes para não perder a doutrina da palavra do Senhor. Eu repito, doutrina é Bíblia. Doutrina é a nossa sistematização dos princípios bíblicos. Usos e costumes a gente põe no regulamento interno da igreja, no estatuto da igreja. Olha, essa igreja tem como norma de comportamento tal a utilização dessa forma, daquela forma. Aí é outra coisa, tá bom? Agora, doutrina é Bíblia. Estou repetindo muito isso porque agora no meio pentecostal eu senti essa carência, essa necessidade. Aliás, o mês que vem eu completo 5 meses, que o pastor Marcelo, um grande abraço, pastor Marcelo, pastor Edilson, me receberam lá na Assembleia de Deus, no Jardim São Felipe, em Atibaia. Então, eu volto aqui, que nós levemos a nossa vida como uma oferta e levemos também oferta material. Percebam, eles estavam entregando tudo o que eles tinham de melhor. E estavam entregando tudo, mas de tal maneira, eles iam além. O que que aconteceu? Moisés teve que falar para eles pararem. Porque no caso deles era um tabernáculo só, e como eu já disse, no nosso caso são milhões de tabernáculos que tem que plantar milhares de igrejas também no mundo inteiro. Desse modo, queridos, o povo não trouxe mais, porque o material era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava, sobejava. É assim com Deus. Ele multiplicou os pães e sobraram 12 cestos. Então, quando Deus opera, há provisão para tudo e ainda sobra. Depois deste maravilhoso relato, o capítulo trata das centenas de detalhes. Não são dezenas, embora você possa contar e você vai encontrar o número de 10, 15, 20 detalhes, mas o conteúdo aqui é incontável. São centenas e centenas de elementos. Um exemplo são as cortinas do tabernáculo. Se você for observar o capricho, o detalhamento, a cor, é de impressionar, irmãos e irmãs. É de nos encher de alegria e nos motivar para fazer da mesma forma, na medida certa. Você reparou também outro elemento? As medidas, a harmonia entre as partes. Quem trabalha com designer interior aqui deve estar pulando aí de alegria também, assim como as costureiros, também assim as costureiras, assim como os construtores, quem trabalha com designer interior deve estar vibrando. A harmonia. Harmonia nas medidas, harmonia nas cores, harmonia na disposição. Que coisa linda. Cores e os detalhes de sua confecção e construção, sua colocação no das peças no santuário. Da mesma maneira, em relação aconteceu em relação à coberta que foi feita de peles, as tábuas de sustentação. Outro sim, no que tange ao véu, o reposteiro e as colunas. Irmãos, são incontáveis. São incontáveis. A gente tem que ficar lendo, e outro dia ler de novo, e a semana que vem ler de novo. E aí, depois que você lê, você ora: Senhor, faz da minha igreja, faz da nossa igreja, faz da nossa denominação, faz da igreja no mundo inteiro, de todas as denominações, uma igreja caprichosa, assim. Tanto os irmãos no zelo para com a sua vida em santidade, clamando para que o Espírito santifique na verdade. E a palavra do Senhor é a verdade, Jesus é a verdade, tanto nesse aspecto como no trabalho que vamos desenvolver. Nada pode ser feito fora da medida de Deus. Nada pode ser feito relaxadamente. Tudo deve ser feito com extremo capricho. Tá bem? Bom, fazendo a aplicação. Para nós, eu só posso dizer assim: ah, irmãos, que texto maravilhoso! Quão magnífico é o Senhor, como diz o Salmo de número 8, e como ele continuará sendo sempre maravilhoso. E ele continuará sendo também quando todo o povo de Deus tiver o seu coração quebrantado e se dispor a trazer voluntariamente o melhor, o melhor, o melhor dos seus dons, o melhor dos seus talentos, o melhor para a realização dos seus ministérios, da sua área de trabalho, também na igreja. O melhor, para Deus o melhor, na igreja e fora da igreja. Porque nós trabalhamos para o mundo, né? Para que o mundo conheça a Deus. Então, fazer o melhor para aquilo que concerne as questões internas da igreja, mas para que nós possamos dar um testemunho para o mundo, para a sociedade. Quando eu falo aqui mundo, nesse sentido agora, é a sociedade. A sociedade perceba, nossa, que povo diferente, que povo caprichoso, que povo cheio de dons e de sabedoria e de habilidade, de talento e de realização maravilhosa de ministério, de ação concreta. Nossa, que povo diferenciado. É isso que Deus vai fazendo na vida daquele que se dispõe. Ele vai nos santificando dessa maneira e ele vai sendo glorificado, e mais pessoas vão dizendo então, quando eles olham para nós e percebem isso, eles vão dizer assim: ah, quão maravilhoso é Deus, que nos dá recurso de toda a espécie para a sua obra. Irmãos e irmãs, quando o Senhor ordena que façamos o melhor, como o espaço físico, façamos o melhor para o espaço físico. Quando nós temos a demanda emocional, façamos o melhor para o apoio, a cura, a ajuda no aspecto emocional das pessoas. Quando trata-se de questões de fundo mesmo, ou seja, do âmago, questões espirituais, é hora de nos dedicarmos da melhor maneira, orando, ajudando, apoiando, para que essa pessoa experimente a libertação absoluta no seu ser, no seu espírito, de tal maneira possa sentir esse gozo, essa alegria, essa motivação, essa vontade de ser cada dia mais coerente com a vontade de Deus e de fazer cada dia o melhor para Deus. Aleluia! É hora de nos dedicarmos, irmãos e irmãs, todos os dias, e de tal maneira que seja necessário que o nosso líder, seja qual for o nome que se dê aí na sua denominação, tá bem? Eu vou usar aqui agora pastor e pastora, mas se tiver outra nomenclatura, tudo bem. Agora, que de tal maneira que as nossas lideranças, não só o pastor ou a pastora ou o missionário, não só um, mas as lideranças da igreja. A igreja sempre tem um grupo que ajuda na direção. Um grupo que apoia na direção da igreja, né? Um grupo diretivo. De tal maneira que os nossos líderes nos digam que, ou que eles digam, não é mais necessário doar nada para essa questão aqui da igreja, já temos tudo, ou eles digam, olha, daqui para frente, o nosso próximo passo é pensar no bairro ao lado. Ou na cidade ao lado, ou no estado ao lado, ou no país ao lado. Amém? Que em nome de Jesus nossos líderes possam dizer isso, porque há o suficiente onde você está e ainda sobra. Que maravilhoso! Também quando isso ocorre, que os nossos líderes, pastores, autoridades, retornem à simplicidade da vida de Jesus. Ah, essa é a minha oração. Para que a maior liderança da sua igreja, a maior, tenha a simplicidade da vida de Jesus, que não tinha sequer onde reclinar a cabeça, e digam: basta. Ou então digam: vamos adiante. Mas, sobretudo, que eles tenham esse testemunho de simplicidade, e que não haja no meio de nós, em nome de Jesus, profeticamente eu declaro que seja expulso esse espírito maligno. Esse espírito maligno que tem levado alguns lugares chamados de cristãos, ao longo de 2000 anos, isso não é agora, não. Esse espírito maligno saia em nome de Jesus, para que as igrejas não sejam observadas por quem está fora como um lugar onde se explora o povo em nome da fé e busque o próprio interesse financeiro de alguns. Em nome de Jesus, isso precisa sair, irmão, irmã, meus queridos colegas, isso precisa ser repreendido mesmo. Queridos presidentes, pastores presidentes, bispos, autoridades, líderes, pastores presidentes de convenção, em nome de Jesus, que o povo seja tão cheio da presença de Deus que traga a assim, abundantemente, e haja o necessário, tanto para obra em um lugar, como ainda sobre para outra obra, para segunda, para terceira, para quarta, para quinta, para sexta, para sétima, usando o número aí teológico da completude, da totalidade. Ou seja, que nós possamos. Os líderes, ao verificarem isso, se alegrem muito e digam: olha, podemos ir para a segunda igreja, para a terceira, para a quarta, até chegar à sétima. Ou seja, a gente vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, espalhando santidade bíblica sobre a terra. Mas eles repreendam todo o espírito de exploração demoníaco, maligno. Que se vê dentro da igreja, já se viu isso. Basicamente, há 2000 anos, eu diria que no primeiro século ainda não havia isso, porque eles não tinham nem onde ficar, né? Primeiro, segundo, terceiro século, mas a partir do quarto século até agora, irmãos, muitas vezes nós temos sido causa de vergonha. A Europa, por exemplo, onde cresce a nossa. A escuta e a participação no blog, muita gente da Europa se recusa a pensar sequer na possibilidade de ser de Deus, ou de ser cristão, ou até às vezes de outra religião, porque o que foi feito na Europa durante pelo menos 1000 anos foi de uma. Foi um absurdo, mas eu não quero comprometer esse texto. Esse texto é lindo demais. Eu já falei isso para vocês. Só completo dizendo: a reforma foi uma grande contribuição, mas não resolveu isso de modo pleno. E o movimento pentecostal surge como um movimento simples, também maravilhoso, mas também não resolveu definitivamente. Nós precisamos continuar clamando. Para que nunca mais em nosso meio ninguém observe e pense assim: olha, tem lá uma postura inadequada. E que o Senhor desmascare e retire pessoas que têm esse tipo de expectativa, pessoas que estão sendo usadas pelo maligno. Ou melhor, que o Senhor os converta. E tendo se convertido, eles busquem a imagem e a semelhança de Jesus. Mas voltando para o nosso texto e fazendo o segundo e último destaque. Você observou que tudo no tabernáculo de Israel, rigorosamente tudo, foi feito na habitação do Senhor, no tabernáculo. Que era habitação, eu estou me lembrando dos novos agora, quando eu falei tabernáculo. Então, tudo que foi feito no tabernáculo, para você entender, uma grande tenda lá no deserto, que era a habitação de Deus em meio ao arraial de Israel, no meio do povo, no meio do povo, junto com o povo de Israel, tá bom? Com a mais absoluta, tudo foi feito, rigorosamente tudo foi feito nessa tenda que manifestava a presença de Deus, a glória de Deus, tudo foi feito com a mais absoluta perfeição. Segundo a orientação de Deus, nada foi feito fora do padrão do que Deus estabeleceu. É difícil a gente usar esse tudo e nada. É difícil, mas no tabernáculo aconteceu. Isso tudo foi feito na mais absoluta obediência e perfeito, como foi orientado por Moisés e como foi orientado por Deus, tá bem? E é assim que nós temos que ser também. Fazermos tudo exatamente como foi pedido. Eu costumo dizer que a gente percebe quando alguém entendeu o princípio de autoridade. Meu rebanho, o rebanho que pastoreei, não meu, né, do Senhor. O rebanho do Senhor que tive a oportunidade de pastorear ao longo desses 30 anos, pode dar esse testemunho agora e vai compreender com mais profundidade esse desejo, essa busca da absoluta perfeição, nos remete a uma questão. Só pôde ser feito com absoluta perfeição porque houve obediência, subordinação. E a gente percebe que alguém aprendeu o princípio de autoridade quando ele faz o que foi pedido do modo que foi pedido. Eu vou repetir. Você percebe que alguém é submisso à autoridade quando ele faz o que foi pedido do modo como foi pedido. Porque às vezes não faz o que foi pedido, então já não serve. Faz outra coisa, inventa outra coisa. Aí já não serve. Não serve para ser seguidor. E você, como discipulador, para te seguir também. Se quiser dar uma improvisada aqui e acolá, ou toda hora, né? Uma situação extraordinária, a gente entende, mas de modo geral, alguém é submisso à autoridade quando faz o que foi pedido, salvo uma situação extraordinária mesmo. Quando faz o que foi pedido. Se não faz o que foi pedido, então não é subordinado. Agora, tem um segundo aspecto. Não basta fazer o que foi pedido. É preciso fazer o que foi pedido da maneira que foi pedido. Da maneira que foi orientado. No caso de Deus, a gente pode falar da maneira que Deus ordenou, porque Ele é Senhor. No caso de Deus, no caso de Jesus, é ordem. Tudo tem que ser feito segundo a ordem dele, do modo que ele nos ordenou, ponto, no caso dele. Mas nós, que somos líderes, discipuladores, nós temos que pedir em nome dele, dar orientação, não se querer se aventurar a tomar uma postura de Deus. Né? De ficar dando ordem arbitrariamente. Não. Então peça, oriente, mas oriente com clareza. E aí, depois de orientado com clareza, tudo deve ser feito segundo o modo que foi orientado para que seja feito. Falo agora com o rebanho daqui. Se a gente seguir essa orientação, essa ordem de Deus e essa orientação dos pastores, nós vamos continuar experimentando essa bênção que temos experimentado. Você também sabe que hoje o Espírito de Deus habita em nossos corações. Somos o tabernáculo. Para os novatos, somos a tenda, somos o lugar da habitação de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos o tabernáculo da época do Espírito Santo. E prefiguramos o santuário celestial. Agora somos nós que prefiguramos. Assim como o Antigo Testamento prefigura o Novo Testamento, nós agora prefiguramos já a vivência no santuário celestial. Imagine a responsabilidade. Imagine a responsabilidade de ser um diácono. Ah, pastor, então não quero ser, então não vou ser. Para com isso. Sai todo espírito de covardia. Que os covardes não vão entrar também no reino. Então não se acovarde, se santifique. Nós prefiguramos o santuário celestial, que descerá ataviado ao Cordeiro Jesus. A Jerusalém celeste descerá ataviada ao Cordeiro Jesus para a nova Jerusalém. Para ser a nova Jerusalém, melhor dizendo. Nós prefiguramos isso. Esse santuário celestial que desce ataviado ao Cordeiro para a nova Jerusalém. E é isso que nós vamos viver eternamente. Portanto, irmãos e irmãs, só nos cabe buscar a purificação, a santificação das nossas vidas, santificarmos-nos em direção à perfeição em amor. Perfeição, pastor? Mas perfeição é esquisito, hein? Porque aí daquele que diz que não peca, não, não é isso que o Senhor está pedindo, não é isso, não é esse o conceito. Vou falar só uma vez para aqueles que já são mais maduros na fé. Existe um conceito chamado potência e ato. Traduzindo, a potência é tudo. Contém tudo, toda a substância e toda a possibilidade que um ser vivo, uma planta, uma árvore, ou um animal, pode atingir na sua maior maturidade. Ou seja, nasceu o animalzinho. Lembram quando há reprodução de tartarugas? Sempre passa isso na TV. Muitas não conseguem sobreviver. Mas uma vez que tenha passado daquele período onde elas não sobrevivem, se ela conseguir sobreviver e conseguir chegar a idade adulta, ela poderá então medir, aí um biólogo vai nos orientar, alguém que trabalha com oceanografia vai poder nos orientar, ela vai poder atingir, dependendo da tartaruga, tantos anos de vida e tantos metros, ou seja, ela realizou todo o potencial que ela tinha. Toda a potência que ela tinha, ela realizou. E deixou de ser só potência, porque ela chegou ao ato de plena estatura, ou, se não é estatura, de os anos de vida que ela pode viver. Ou seja, não deixou de viver um ano. Não viveu um ano a menos do que poderia, nem 10 anos a menos do que poderia. Tá? Isso serve para uma árvore que é plantada, uma muda, depois ela se desenvolve, depois cresce, depois vem os troncos, depois vem os ramos, depois, né, as flores, depois os frutos. E ela vai viver dependendo de cada árvore um X anos, Y anos de vida. Ou seja, ela desenvolveu todo o seu potencial. Se você olhar no seu material de colégio, isso já foi trabalhado, eu não me esqueço, lá pela sétima série do ginásio, né? No ginásio. Sétima série. Sétima, oitava série, isso já foi introduzido. Depois eu volto a isso, voltei para isso, quando foi estudar filosofia e teologia, porque nós entendemos então essa questão do ato e da potência. Quando Deus nos chama à perfeição, ele não nos está chamando para algo que nós não podemos ser. Ou seja, nós não seremos nunca, mesmo lá na glória, exatamente como ele. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus. E nós não somos Deus. Mas ele nos chama à imitação de Cristo, ele nos chama à perfeição cristã do Messias, porque Cristo se fez ser humano mostrando o modelo de um humano segundo o coração de Deus. E esse agora dá para definir para você. E o modelo que Jesus nos apresentou em vida e obra é amar a Deus sobre todas as coisas. Número um, amar a si mesmo plenamente como obra da criação de Deus, como filho de Deus. Número 3, amar ao próximo como você ama a si mesmo, ao ponto de dar a sua vida por ele. Então, quando a Bíblia resume os 10 mandamentos, quando Jesus resume os 10 mandamentos nessa tríade, nesses três aspectos, nesses três pontos, ela está nos chamando à perfeição. A perfeição do quê? A perfeição do que nós podemos ser como seguidores de Jesus enquanto seres humanos aqui na Terra, mas ainda depois, lá na glória, poderemos atingir mais. Por quê? Porque a potência vai mudar. A potência vai mudar. O nosso corpo será glorificado, já não haverá mais dor. Já não haverá mais lágrimas, já não haverá mais morte. Então, mexe em toda a questão da potência. Em tudo que a potência contém, vai mudar. E nós vamos poder galgar passos infindos em direção à imagem e à semelhança de Deus. Muito bem. Mas nunca, nem na eternidade, nós seremos Deus. Nós conheceremos como somos conhecidos. Ou seja, ele nos conhece plenamente dentro do pleno dele. E nós conheceremos plenamente dentro do nosso pleno. Muito bem. Voltando e encerrando. Portanto, irmãos e irmãs, só nos cabe purificar as nossas vidas e santificar as nossas vidas em direção a essa perfeição. Ou seja, a imagem e a semelhança de Jesus, ser imitador de Deus como filho amado. A perfeição em amor. Amar a Deus em primeiro lugar. Eu tenho encontrado já nos diáconos algumas perguntas, às vezes alguns olhares num momento, os diáconos que serão consagrados, né? Alguns olhares, pastor, eu quero mais, eu preciso mais, eu estou ainda, né, um pouco instável, eu subo aqui, desço ali, tal. Meu querido, a resposta está no seguinte: você precisa hoje entender que o seu chamado é para imitar a Jesus Cristo enquanto estiver nessa vida, tá bem? Imitar ou buscar ser o reflexo, a imagem, a semelhança de Deus, a imago Dei. Aí tem toda uma questão a ser aprofundada, que a gente vai aprofundar em antropologia teológica. Já introduzimos isso com vocês. Mas tem toda uma definição, várias percepções do que significa imago, várias percepções do que significa essa imago Dei, tá bom? Mas o que você precisa entender é: eu preciso diariamente orar para ser a imagem e a semelhança de Deus. Diria o pastor Jessé, esse é o processo. Caminhar para ser como Jesus. Buscar a santificação para ser como Jesus. E depois de buscar a santificação para ser como Jesus, foi aqui na história, que nós estamos na história, ainda não estamos no além da história, no tempo. Não é que a história vai acabar, mas ela vai se redimensionar, tá bem? Então, nesse momento da história, você vai buscar a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. E a imagem e a semelhança de Jesus Cristo é o máximo que você pode alcançar dentro da potência que o Espírito Santo gera. O Espírito Santo está em você, já não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você, e ele gera aquilo que está nele e aquilo que ele pode produzir em você dentro das possibilidades desse corpo, dentro das possibilidades de todos os conflitos da sua psique, do seu sentimento, do seu pensamento, da sua mente, dentro do alcance da sua humanidade, tá bem? Olha, vou repetir. Dentro do alcance daquilo, o máximo que o Espírito Santo pode fazer, dentro da possibilidade que ele vai gerar, estando você nessa dimensão histórica, nesse tempo ainda marcado pela cronologia, nesse conflito ainda com o diabo, o mundo e a carne. Bom, levando em consideração todos os aspectos internos de uma pessoa e todo o seu campo relacional, família, colégio, faculdade, mestrado, doutorado, e assim por diante, estudo, né, no geral, trabalho, cursos técnicos, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, entretenimento, tudo, todo o seu campo relacional. O Espírito Santo quer santificar você dentro desse contexto. Ele vai santificar você a imagem e a semelhança de Jesus, tanto no campo da sua subjetividade, do seu sujeito, com todos os predicados que ele pode gerar em você, e ele vai santificar todo o seu campo relacional, em todas as áreas de relacionamento que você pode ter. Ou seja, ele vai santificar toda a sua vida. Pastor, e como pode ser traduzida essa santificação plena? No amor. Jesus traduziu no amor, que é o cumprimento dos 10 mandamentos. Você vai amar a Deus em todas as coisas e vai colocá-lo em primeiro lugar. Ele não será mais segundo lugar na sua vida. Na hora de tomar a decisão, em todas as decisões, a cada manhã, a cada manhã e a cada tarde, a cada noite, na hora de tomar a decisão, Deus vai ser o primeiro lugar. Em segundo lugar, vai vir o amor por você mesmo, como obra da criação de Deus. Ah, mas o pecado danificou. Danificou, mas foi regenerado no novo nascimento. Regenerado. E agora livres da lei do pecado e da morte, o Espírito Santo, livro de Romanos, o Espírito Santo pode ir gerando em você aquilo que foi danificado da sua imagem e semelhança com Deus. Então você vai se amar como obra da criação de Deus, a sua imagem e semelhança. E você vai aprender a amar o próximo ao ponto de dar a sua vida pela causa do próximo. E como que eu dou a minha vida, pastor? Eu dou a minha vida orando sem cessar pelo outro. Eu dou a minha vida contribuindo sem cessar para o outro, contribuindo de todas as maneiras. Pode ser desde uma assistência básica alimentar até a contribuição motivacional, a trabalhar a questão da estima, o apoio, o incentivo, tudo, tudo, tudo, tudo. Você vai amar o outro na medida em que você doar a sua vida, que você entregar a sua vida, que você fizer do outro o seu campo missionário. O outro é o seu campo missionário. Tá bem? Você vai amar o totalmente outro, porque Deus também é chamado na teologia de totalmente outro, aquele que é absoluto, perfeito, inimaginável, indefinível, indescritível, inenarrável. Você vai amar o totalmente outro. Você vai amar a si mesmo e vai amar os outros e as outras. E vai se dar. Se nasceu de novo, isso acontece. Se foi batizado no Espírito Santo, isso acontece. E aí você não vai faltar material para você erguer tabernáculos, ou seja, novas vidas. Tá bem? Você vai se dar. Você vai amar e se dar. Por amor a Deus, por amor a si, por amor ao outro. Aleluia. Portanto, irmãos e irmãs, só nos cabe isso. Santificarmos as nossas vidas em direção à perfeição em amor, para que estejamos à altura de sermos transitoriamente a morada do Espírito Santo. Transitoriamente, porque o Espírito Santo vai subir quando houver o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo volta para o seu lugar junto à Trindade, e quem de novo desce para estabelecer o novo céu e a nova terra é o Senhor Jesus, é a segunda vinda. O Espírito Santo no momento, faz do nosso corpo o santuário. Mas quando Jesus voltar, e depois que tudo acontecer na escatologia, aí não haverá mais essa necessidade. Por quê? Porque todos nós estaremos com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Todos os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então ele não morará mais em nós, mas nós moraremos nele. Nós moraremos neles. O tabernáculo eterno. O santuário eterno de Deus, que é a própria presença dele, a manifestação da glória dele. Isso sinalizado na história da revelação. Na história da revelação, desde o Antigo Testamento, nós já vemos sinais disso. E nós vamos ver esses sinais se intensificando até a volta de Jesus. ao mesmo tempo que enfrentamos cada vez mais a batalha espiritual até a volta dele, nós também vemos a sinalização desse reino eterno cada vez mais. O que nos cabe é observar tudo rigorosamente, tudo. Tudo para sermos habitação de Deus, santa, perfeita, a caminho da perfeição, melhor dizendo, buscando a imagem e semelhança de Deus, buscando prefigurar um santuário celestial, amando a Deus sobre todas as coisas, amando a si mesmo como alguém maravilhosamente criado por Deus, assombrosamente, maravilhosamente criado por Deus. Visto que de modo assombrosamente maravilhoso tu me criaste. Salmo 139. Vá lá na sua Bíblia e leia. Visto que tu me criaste de modo assombrosamente maravilhoso. Por isso eu digo, amando-se a si mesmo assombrosamente, maravilhosamente. Para que você esteja apto, então, amando a Deus e amando a si mesmo, você esteja pronto a amar o outro. Aí me lembro de Martin Buber, com eu e o tu. Recomendo, tá bem? Que Deus os abençoe e que as próximas quatro ministrações sejam poderosamente ungidas por Deus e causem uma transformação radical nas nossas vidas, para a honra e para a glória do nome dele. A ele toda a glória e adoração. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.